Luba noite de Goiás. Uma noite de luar, você entrou e fez brotar em mim o amor. Uma noite de luar, você entrou e fez brotar em mim o amor. Jesus. Uma noite de luar, você entrou e fez brotar em mim o amor. Uma noite de luar, você entrou e fez brotar em mim o amor. Não importa se tem luar lá fora, se tem frio, se tem calor, se tem sol, se tem estrela, né? Se é dia, se é noite, isso não é o mais importante. O importante é que Jesus Cristo esteja no seu e no meu coração. Amém?